desemprego extrai. Mas não justifica seus atos insanos. Você colocou sua família em segundo plano. Dá valor a pica e liga pra sua filha. E você sabe, cara, pois ela que paga as contas da casa. E quem limpou, limpou a casa dos playboys da vila. Foi a Amazônia forte esforça que você há anos não valoriza. Se não fosse seu cunhado, seu filho estaria preso e drogado. Velha negra, doença que não passa. Pegue uma enxada e acorde cedo pra jornada. Aos ouvintes desse som, preste bem atenção. A pinga tem sabor, mas alucina a mente cocinar. Com limão não interessa, é foda, é droga. Positividade, paz, a sua família tem amigos em casa. Sua mulher atrasada, submissa, coitada. Que não larga o traste por causa da criançada. Já basta, já basta de marido chegando em casa. Quebrando tudo, todo mundo de olho roxo. Todo mundo é vagabundo, futuro confuso. Uma briga de facão no escuro, vocabulário imundo. Arruinando poder na vida de que pra lá, moribundo. Paz no lar, pelo menos no seu lar. Chega de apanhar a cara por causa de cachaça. Paz no lar, pelo menos no seu lar. Chega de apanhar a cara por causa de cachaça. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Dinheiro, sucesso não é tudo. Vejo insalubridade, abismo profundo. Vejo infelicidade no mundo imundo. Aonde largado na sarjeta do alcoolismo. Pede mais uma dose, quase no fundo do poço da overdose. Da lei de tosfiose. O oprimido vive sofrendo, sobrevivendo, bebendo, morrendo. Pai de família destruído por pinga. Ninguém liga, ninguém liga. O governo sensacionalista sente pena, mas não vai mudar. Você quer dizer que obter a concentração. Não tem nenhuma chance para a recuperação. Se quisesse acabar de vez com a cachaça, construíam clínicas ao invés de barzinho de lalaiá, onde você colhe e se mata de graça. A culpa também é sua, quem procura acha. É evidente que ninguém nasce perfeito nesse mundo, irmão. Mas temos o dever e a opção de procurar a perfeição. Temos que ter raiva de quem espalha o vício que te vicia. Não dá vida despolitizada que poderia ter uma vida sadia. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Seja aqui, seja lá, qualquer classe social. O número de mortos aumenta no Natal. É fácil adquirir bebida, tem depósito de gasolina. Pensa meia-noite para as garrafas vazias. Acidente, carro e moto. Vou ali, volto logo, embriagado nas estradas. Arremessando a vida em placas. Foto cheia de sangue, roupa branca manchada. 99 para 2000, hora da desgraça. Eu não sei se comemoro ou choro. Alô pro sim, lá dentro da minha casa. Não quero ver minhas filhas por aí desesperadas. Reze para o seu Deus no Natal, o ano novo. Esse é possível, mano velho. Beba pouco, é uma hora carregada. É a hora da virada. Jamais quero ver você nas folhas do MP. Sem nome encontrado, CRG. Engolido por um carro de louco. Tava guiando a milhão, duvidando da sorte. Embaixo da roda de um vacilão. Consciência, atitude, dirigindo devagar. Bebida e volante, só sou uma cagada. Não seja mais um AC, socorrido, fudido na desgraça. Se sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar. Sua saúde é importante, o seu bem-estar. Se beber não dirija, pensa que mais um pouco das pessoas perderam a vida. Se recuperar. Sua ação é regressiva, sem se cuidar.